O padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Jesus, eu confio em vós. Você sabe que essa música partiu de uma experiência minha pessoal com Jesus misericordioso. Quando me foi designado essa paróquia central de Curitiba, foi quando eu me apeguei a Jesus misericordioso e falei: é aqui que será o ponto de evangelização. Tanto que toda sexta-feira eu tenho a novena perpétua de Jesus Misericordioso. E essa música surgiu depois de eu ler o Diário de Santa Faustina. Tive o prazer de gravar com Celina Borges. Derrama sobre todos nós. Nesta fonte buscarei. E hoje é quinta-feira da oitava da Páscoa, às vésperas da festa da misericórdia, que é domingo. E eu convido você a colocar a sua intenção. Qual a intenção que você quer pedir a Jesus ressuscitado, a Jesus misericordioso? Diga agora. Coloque uma intenção, aquela que parece impossível para você, humanamente impossível. Mas para Jesus, tudo é possível. Escute como Deus faz maravilhas na plataforma. Padre Reginaldo, sua bênção. Gostaria de agradecer por essa graça recebida. Meu pai, pela segunda vez, teve um AVC e ficou desenganado por 4 dias. Padre, pois os médicos nos disseram que só por Deus ele melhoraria. E foi por ele mesmo que eu orei com o Senhor na novena do presente espiritual. E no segundo dia, que lhe dei de beber a água bendita pelo Senhor, às 14 horas e às 16 horas do mesmo dia, meu pai falou, levantou e andou. E foi até o banheiro com suas próprias pernas. E até agora, graças a Deus, só melhora. Padre, essa água e essas orações foram feitas às escondidas, pois o meu pai pertence a outra denominação cristã, mas foi recebida por Deus, pois Ele conhece as nossas causas. Obrigada, Senhor, pela graça recebida. Tenho ainda muitas barreiras a serem superadas, mas já me sinto vencedora, pois O Senhor é meu escudo. Padre Reginaldo, só tenho a agradecer a Deus e ao Senhor por as suas orações e que me fez voltar à igreja, Padre, e a ser novamente uma religiosa. Obrigado, Senhor, e obrigado, Senhor Padre. Amém. Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Obrigado você por dar esse testemunho. E você, onde quer que você esteja me ouvindo, testemunhe as maravilhas do Senhor. Ligue 0-operadora 41-8401-0909. Eu quero saudar a Rádio Paranavaí. Eu recebi alguns e-mails ali do pessoal da Santa Casa da Misericórdia, que nos acompanham na Hora da Misericórdia. Deus abençoe, viu? São os funcionários e os enfermeiros, homens, que rezam o Terço da Misericórdia. Deus abençoe, Rádio Paranavaí. Bíblia aberta, cartilha de oração. Uma alegria, vamos todos escutar o que a palavra do Pai nos quer mostrar. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Quinta-feira, e o Evangelho é Lucas 24, 35 a 48. Lucas 24, 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse, a paz esteja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés a seus discípulos, perguntando-lhes, tende aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram-lhe peixe assado. Após comer o peixe, disse-lhes, isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E abrindo-lhes a mente, fez com que entendesse as escrituras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Insisto em te dar a chave de leitura. Nós estamos no tempo pascal, estamos na oitava da Páscoa, celebrar 8 dias como se fosse um só. As leituras nesta semana têm um propósito, que você, eu, cada ouvinte, cada pessoa que vai à missa, cada pessoa que se debruça na palavra, tire todas as dúvidas se Cristo está morto ou vivo. Cristo está vivo, ressuscitado. Por isso, o texto de hoje fala que Jesus se apresenta e dá provas de que está ressuscitado. Provas de que ele está vivo. Prova aos apóstolos de que ele venceu a morte. Por isso, diz o texto, abriu-lhes a mente para que entendesse as escrituras. Filhos queridos, para nossa fé, a ressurreição de Jesus é o centro. Para nossa fé, é a maior certeza e a garantia de nossa salvação. Hoje, quinta-feira, porque Ele está vivo, entregue sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida, seus anseios, seus desejos, seus projetos. Diga, Deus, eu te entrego, viu? Me ajuda, me fortaleça. Você é motorista? Você já tentou andar do lado do passageiro? Não é horrível? Quando toca essa música, eu gravei a de Moisés Ordine, sempre me vem essa referência, que é complicado dizer, Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. É como um motorista entregar o volante para outro e ficar do lado do passageiro. Quantas freadas a gente dá involuntário, quantas vezes a gente vai querer trocar marcha e não pode. Por isso que eu digo, é difícil, mas não é impossível dizer, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Pode fazer dela o que quiser. Você tem coragem de fazer isso? Jesus fez. Então entregue nas mãos do ressuscitado. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Você que está aí cabisbaixo, desanimado. Você que está sem sentido de viver. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Como eu queria que as pessoas entendessem que essa entrega tem que ser verdadeira. Senhor, está aqui, ó. Faça o que preciso for na minha vida. Mas faça maravilha, Senhor. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Filhos queridos, se prepare para a bênção. Pegue uma vasilha com água. Pegue lá a roupa, uma foto. Aquela intenção que nós começamos segunda-feira, hoje é quinta já. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus ressuscitado, eu espero em vós. Jesus glorioso, eu sei que as graças virão. Nas mãos de Deus, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Abençoai todos os objetos. E abençoai aqueles que nos acompanham em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Não falte.